Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo e nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo, muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Olha o Central do Sertanejo de volta no seu rádio. Que maravilha! Passou aí o finalzão de semana, né? A segunda-feira chegou, que beleza, que maravilha! Que essa segunda-feira seja aí de muita paz e muito amor pra todo mundo, tá bom, galera? Segunda-feira chegou, aonde você estiver, obrigado pelo carinho da sua audiência. Tá na Rádio do Sucesso, tá na sintonia que você gosta de ouvir. Muito prazer, eu sou Silvio Ferraz e te faço companhia na próxima hora, trazendo pra você o melhor do sertanejo, sertanejão universitário. Você com certeza ouve aqui. Vamos ouvir aí Daniel e Thalia, Estou Apaixonado. Doce da guitarra, tocar as notas do meu pensamento e em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento. Que estou apaixonada, que este amor é tão grande. Que estou apaixonada e só penso em você todo instante. Este amor é tão grande, que estou apaixonada e só penso em você todo instante. Estou apaixonada, tão apaixonado. Este amor é tão grande, que estou apaixonada e só penso em você todo instante.